show vai começar. DJ Patrese, agora. No incrível Crocodilo. Bora começar, seu desafio! Chegando a primeira! E a batida vai rolar!

meu animal. Toma deitada, é violenta. Toma deitada. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o papum, que o papum. E o quê? É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho. E aí, Bruno? Agora, garoto! Incrível, crocodilo no... Meu parceiro Bruno da CBE, já presente com a gente também. Tá comigo, tá no animal também. Um abraço do Patrese. O crocodilo vai pegar. E no comando tá o Marlo Capeta. E também a Flavinha também. Sua primeira mão. E aí, Marlon? É de deitada que elas gostam. Aniversário do Marcelo também, da família Robacena. Parabéns, Marcelo. Felicidades, muitos anos de vida. E muita deitada nesse coração. Comemorando aqui no Sono Incrível. No escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam. E o que? E o que? E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro. Não para, não para, vai! Tudo no caqueado! Agora! Põe no caqueado, só quem tá feliz e só quem tá solteiro. Bora pra cima! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. É o som do incrível! Bota no escurinho, bota no escurinho, vai! Toma que toma que toma, toma, toma, toma! A galera não para! Ô, Miguel! Se liga aí, ó! DJ moleque bom. Vai, é DJ moleque bom. Patrese. Patrese. Cheguei. Cheguei. Cheguei no animal pra detonar. Que não para essa pressão. E põe no caqueado, no gingado, caqueado. Galera do Bicola do Paissandu. Agora, bora, bora. dos humildes. Fortíssimo Júnior da Pedreira. E aí, Thiago Tormento? Thiago Tormento e Raíssa Camila. Só primeira dama, de boa. Aí, Derlan! Derlan na saideira. Ele que é o rei do puteiro. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. Nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento... Um abraço também, Anderson. E para o Pebas. Um abraço a você, Anderson. Seja bem-vindo aqui no Grugo, maroto. No coração. Tamo junto e misturar. Você, querida. O top DJ do Pará, DJ Patrese. É DJ Melody, um exemplo de DJ. DJ Marlon Beats, vai, arrasa, desgraçado. Tem uma dessa aí, Marlon, ó. DJ Patrese, toca mais uma, arrasa e aumenta essa batida que eu quero curtir até o chão. Quero melhor pra ti. Vai, desgraçado, então. Sabes bem que sim. Desgraçado. És tudo pra mim. Verdade, verdade. E a família rouba a cena. Aqui na minha direita, detonando muito álcool, muito chove. E aí, Túlio, bora, neguinho. Tomão, vou pedir. Diz aí. Avisa tua mãe. Treme esse bumbum e treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Não para, não para. Vai tremendo tudo que o bagulho é doido. Com a gente aqui, ó. E dizer que eu te amo e essa guerra fria. O homem da borracharia, pode crer. Aí, Rafael! Um abraço do Patrese e Marlon Mitch, irmãozinho. Seja bem-vindo, garoto. O Alessandro também. O Zuzu e o Adriano. Para o Alessandro! DJ Ivan Macedo. DJ Lando. Sucesso. Patrese. DJ Patrese. Tá girando! Só as melhores! DJ Lando. Nesse novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Bem assim, ó. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais. Galera do Bubunha Saúde, de americano, tá curtindo o grupo, um abraço a vocês. Leio e releio mensagens antigas do celular. Sua imagem vindo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, diz aí, ó. Meu amor, me perdoa. E o quê? Eu errei, te peço perdoe. Uhul! Não sei mais o que fazer sem você aqui. Crocodilo. Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje só te choro por ti. As melhores. Perdoe, yeah. E a galera invadindo assim, ó. Isabel Festa e o Crocodilo da Tona. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na batida. As molecas já estão na fita. As molecas já estão. Toma que toma que toma, toma, toma, toma. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é. E o quê? É, não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. E aí, Bruno da CB? Por isso que isso não... Olha só, primeira dama também para aqui comigo. Vamos para... Na retaguarda do Croco. Um abraço a você, Bruno. Para alguém para... Da fronteira. E pra não piorar este erro... Diz aí! Você me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. É o Croco detonando! DJ Patrese! E aí, mulher? Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Aí tu senta na porta, aí tu senta na porta, aí tu senta na porta. Se vá pra ti, mulher, vai! Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Dá, sim, dá! Ser feliz, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Bora fortíssimo! DJ Patrese. Patrese. Toma caqueado, toma no gingado. Acima do normal. Tô passando mal. Bota a vida, bota no batidão. Bora pra cima, pra cima, pra cima. sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. E aí, neguinho, bora! Decide de uma Anderson de pau. Arredaguarda. Decide tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. O Heitor também, de Carapanu. Bora aqui comigo, Omar. Minha rouba cena também na área. Você perdeu, mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava, você não me deu. Eu já estou cansada, escolha o ela ou eu. Ou ela ou eu. Manda louca tentação, a tentação do sucesso. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Já não me olha como antigamente. A nossa relação está... E aí, Alessandro! Isabelense, um abraço a você aqui do Patrese! Você me demonstrava uma coisa. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Dance, dance! Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. O quê? Ou ela ou eu. Pra cima, não para.

Leão, Vinícius, Nenê, Júnior do Áudio, o Pitoquinho, bora Thiaguinho CD! Olha o olho do Batata, Batata e Pancadão também! E a família também, CDV. CDV na área. Abraço a vocês aqui do Patrese, pode crer. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse. E aí, Cássio? Nossa farra. GG do Morro, Emerson. O molequinho também, o Luiz. Aí, Maiquinho. O Joel. Toda a galera do morro, valeu! Eu irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amanhecer no clima, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Arrepiando! E aí? DJ Patrese no comando do incrível Crocodilo. Tudo no amor, na manha. Oi, meu amor. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Enlouquece, vai! Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. Tá me chamando, posso te esquecer. Vem dançar, vem dançar. Vou com Big Song, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Detona, detona, mais uma. Rubi na vida do som. Agora. Meu parceiro Cleiton também, um abraço a você, Cleiton. Seja bem-vindo aqui no Croco. O Samuel, o Alcemo também. Aí, Alex, um abraço. Juro, você vai pagar, eu vou botar. Bota nela. DJ Patrese. Toma. Ô novinha, ô novinha. Cê. Isso é tudo de bom. Olha o fortíssimo Júnior da Pedreira. Breno Mecânico. Aí, Leonardo Zumil. Na fronteira. Segura o velhinho. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar é pra tu. Meu parceiro Dinho Bração e Gordo. Já na área pra detonar tudo. Já já o bagulho doido também. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Vai dançando funk! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente. Crocodilo. Com a tropa. Crocodilo. Malandramente, pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aqui. Ai, safada, na hora de ganhar pirocada, a menina vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada, dá-lhe dentada. Atenção, casa Beck. Atenção, casa Beck. Atenção, casa Beck. Agora vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, é sinal. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei Mamonas Assassinas. Evoquei também o Tim Maia. Vai, toma. Vai,